track. Oh, yeah. Liguei bem de chefe, letra cego de bandido. Tive que buscar da braba. Ferro na cintura, tô chapado, cheio de grana. Foda essa puta safada. Malote tocado, não encosta na minha chapa, nem que tu vai entrar na bala. Menos sou de gangue, trajetão de lala gangue. Nós é cria, nós é tralha. Aí, madrugo copo, porra, tá perdido, porra. Doideira, hein? Yeah. Tipo, no metade fuzil, tá cuspindo fogo. Aqui é RJ, Nova Atlanta. Tá trabalho lindo, mas nós já passou sufoco. Força, simpatia, não adianta. Eu sempre teve, só negaram voz. Agora que fluiu, quer falar que é nós. Bate sobre o morro, exagera no gloss. Mas vai perder tudo isso se ficarmos assim. Gosto dessa puta porque ela é muito safada. Ela tá doida pra fuder. Joga essa buceta, seu boquete tão gostoso, você vai ter que beber. Te boto de quatro na fodinha, naquele pique, gosto de ouvir tu gemer. Senta, senta, senta, fica bamba, só piranha, gosto de ver tu tremer. Ela senta e quica, joga pra tropa do mal. Invejoso, frisa, mas até tão é normal. Só se tiver tramado que eu vou confundir legal. Jacaré no pano, vi que tá no pulso. Calmo e abusado, criminoso avulso. Preto esporte fino, sequência de luxo. Pode até tentar, mas racha cara e fica murcho. Só faço collab com de raça, não confunde, não boto pressão no fit. Dá mil por semana, dando cara bem abusado na rocha de porta grife. Coberto de ouro, casaco do jacaré, sabe que nossa gangue é chique. Minha tropa abusada, melhor nem bater de frente que nós tamo em outro. Me deixa ferrar água de bandido. Os pela saco água de fudido. Você não tá passando batido, mas curto meu lazer e me divirto. Coisa leve, estralha, tropa nesse pique. Tutela de gangue, favela do drip. Brilho igual traçante, que eu sou preto chique. TGL 4 mola, só precisa VIP.